seu cinto. É o Gagazu. Alô, dona Tereza. Mais um, seu cinto, hein? Eu me chamo cangaceiro, tenho preconceito não. Pode vir do peitinho, pode vir do bundão. Eu me chamo cangaceiro, não tenho preconceito não. Pode vir do peitinho, pode vir do bundão. E nós é pretinha, rapaz, do peitinho e do bundão. Então soca, soca no rabetão. Toca com pressão, então soca, soca com pressão. Soca no rabetão, aí, toca no rabetão. Toca com pressão, então soca, soca com pressão. Soca no rabetão, aí, toca no rabetão. Eu me chamo cangaceiro, tenho preconceito não. Pode vir do peitinho, pode vir do bundão. Eu me chamo cangaceiro, não tenho preconceito não. Pode vir do peitinho, pode vir do bundão. E nós é pretinha, rapaz, do peitinho e do bundão. Então soca, soca no rabetão. Toca com pressão, então soca, soca com pressão. Soca no rabetão, aí, toca no rabetão. Toca com pressão, então soca, soca com pressão. Soca no rabetão, aí, toca no rabetão. Soca,